você tem que acreditar. Quando ele fica em silêncio, guerreando já está. Por maior que seja o teu problema, o meu Deus na frente está, derrubando as barreiras para te abençoar. Sei que pode parecer difícil e até sem solução. Já não há mais esperança dentro do teu coração, mas o crente firme na promessa reconhece o seu valor. Tem vitória certa em Jesus, que é o seu consolador. Ele é o Deus que faz o impossível ser possível pra você. Nunca te abandona e guerreia, tua luta até vencer. É Deus poderoso pra fazer o que você não pode, nunca vai fazer. Você tem que acreditar. Quando ele fica em silêncio, guerreando já está. Por maior que seja o teu problema, o meu Deus na frente está, derrubando as barreiras para te abençoar. Sei que pode parecer difícil e até sem solução. Já não há mais esperança dentro do teu coração, mas o crente firme na promessa reconhece o seu valor. Tem vitória certa em Jesus, que é o seu consolador. Ele é o Deus que faz o impossível ser possível pra você. Nunca te abandona e guerreia tua luta até vencer. É Deus poderoso pra fazer o que você não pode, nunca vai fazer. Não há outro igual, senão o grande Jeová Jireh. Ele é Deus que faz o impossível ser possível pra você. Nunca te abandona e guerreia tua luta até. É Deus poderoso pra fazer o que você não pode, nunca vai fazer. Não há outro igual.